de sombra não comode. Seu rosto é perfeito sem nenhum retoque. Não mude o corte nem pinte os cabelos. Você faz moda sem seguir modelos. Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joia se a joia é você. Quem sabe canta? Igual a você não tem. E o quê? Rainha desse vaqueiro, você só me faz um bem. Meu coração é só teu, já reconheci que eu sem você não sou ninguém. Chora com saudade. Quem sabe canta, eu quero vir aí, ó, pra ficar bonito. Tanto que eu gosto dela sem gostar de mim. Eu morro de amor por ela e ela não tá nem aí. Quem sabe canta? Oh, mulher ruim! Ela sabe que amo, por isso me trata assim. Tem coração leviano e faz o que quer de mim. Quem sabe canta? Mulher ruim, quem se apaixona por ela vai sofrer igual a mim. Minha vida era tão bela e hoje está perto do fim. Quem sabe cantar?